Hoje acordei pensando em você, naquela balada que te conheci. O primeiro beijo você não me negou. Você não me negou, você não me negou. Você sabia que era uma resenha. A gente não tinha combinado a senha. Rolou o clima e a gente ficou. Não sei se eu me apaixonei por você. Só sei o que eu sinto, só vou dizer. Hoje eu quero te encontrar, te abraçar, te beijar. E a gente fica junto e ser feliz e se amar. Hoje eu quero te encontrar, te abraçar, te beijar. E a gente fica junto e ser feliz e se amar. Hoje acordei pensando em você, naquela balada que te conheci. O primeiro beijo você não me negou. Você sabia que era uma resenha. A gente não tinha combinado a senha. Rolou o clima e a gente ficou. Não sei se eu me apaixonei por você. Só sei o que eu sinto, só vou dizer. Hoje eu quero te encontrar, te abraçar, te beijar. E a gente fica junto e separado.